segundo que eu respiro, inimigo pira. Sempre procurando uma brecha pra acabar com a minha vida. Efeito dominó de rubinho que a outra alma ali elude outro cego com uma pá de fita louca. Aqui não é pouca vítima que sangra no chão. Mas da antiga pra cá já perdi vários irmãos que não conheceram Jesus. Cara de tentação, história sendo grito em cada esquina. Fulano que sacou dos cano e plá. Sumiu na neblina, o demônio dá dinheiro. Como carro zero, mas depois toma tudo e te manda pro inferno. É por isso que eu te mando essa rima. Conselho da meu querido com os prazeres da vida. Comigo não tenho que temer as setas do maligno que tentam me deter. Entre a carne e o espírito, essa é a luta. Mas eu não mudo a minha conduta. Vou à luta até o fim, porque sei, Jesus morreu por mim. Eu não vou me esconder dos problemas da vida. Deus é meu refúgio, a minha fortaleza. Minha fortaleza. Fortaleza. Eu vou me esconder dos problemas da vida. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza.